uma vez um menino de 8 anos que gostava muito de dinheiro. E ele achava que tudo o que fizesse deveria ser pago. Que nenhum tipo de atividade, nada, poderia ser feito de graça. Tudo tinha que ter um preço. Tudo ele tinha que receber. E num dia em que ele estava querendo 8 reais, ele escreveu um bilhetinho assim para a mãe dele. Mamãe, você me deve 2 reais porque eu levei o lixo para fora. Você me deve 1 real porque eu fui até a padaria comprar o pão e o leite. Você me deve mais 3 reais porque eu fui até a quitanda comprar as verduras. E você me deve mais 2 reais porque eu fui até a casa da vizinha pedir um pouco de açúcar emprestado. Total da sua dívida comigo, 8 reais. Depois que esse menino escreveu esse bilhete, ele dobrou direitinho e esperou a hora da janta. E quando a mãe dele arrumou a mesa inteira, ele pegou o bilhete e colocou ao lado do prato da sua mãe. E a sua mãe serviu a janta para todo mundo. E quando ela foi servir o seu próprio prato, ela viu aquele papelzinho dobrado, escrito para a mamãe. Aí, ela pegou, desembrulhou e foi lendo. Foi lendo tudo que o menino tinha escrito, mas não disse absolutamente nada. Apenas deu um sorriso simpático, mas não comentou nada. E o menino ficou olhando para a mãe dele, esperando que ela dissesse: está bem, eu vou te pagar. Mas a sua mãe fez de conta que não tinha visto. E o menino jantou, depois viu um pouco de TV, escutou um pouco de rádio, ouviu as ilustrações do Reino de Deus. Aí ele foi dormir. E no dia seguinte, bem cedinho, quando ele se pôs de pé, a mesa do café da manhã já estava todinha arrumada. A mãe dele tinha ido na padaria. A mãe dele já tinha feito tudo, comprado o pão e o leite. A mesa estava prontinha. E ele pensou: ih, acho que é porque eu cobrei, então minha mãe não vai mais me mandar na padaria. Meio sem graça, ele sentou ali à mesa e ao lado da sua xícara tinha 8 reais e um bilhetinho todo dobrado escrito para o meu filho. Aí ele, todo contente com aqueles 8 reais, disse: maravilha, ganhei 8 reais. Aí ele foi ver o que estava escrito no bilhetinho da sua mãe. E o bilhetinho estava escrito assim: quanto você deve para sua mãe? Embaixo estava assim: por ter te carregado 9 meses dentro do meu ventre, você me deve nada. Por ter te dado de mamar, por ter te amamentado, por ter cuidado de você, você me deve nada. Por todas as fraldas que eu troquei, por todas as roupas que eu lavei e passei, por todos os calçados e tênis que eu já te dei, por todas as camisetas que você já teve, você me deve nada. E embaixo estava escrito: por todas as refeições que eu já te fiz, por todos os lanches que eu coloquei na sua lancheira, por todos os doces que eu já te dei, você me deve nada. Aí ela passou um traço embaixo e colocou assim: total da sua dívida com a sua mãe, nada. E o menino, quando leu aquilo, o seu coração doeu, mas apertou tanto dentro dele. Ele sentiu um remorso, ele sentiu uma dor tão grande, que ele olhou para aqueles 8 reais que havia ganho e sentiu tanta culpa. Viu que estava sendo tão egoísta, tão avarento, que ele se levantou, foi até a sua mãe, que estava trabalhando ali na pia, e ele a abraçou por detrás com muito amor e carinho. E enquanto ele a abraçava, ele colocou no seu avental os 8 reais de volta. E a mamãe disse: que é isso, meu filho? Ele falou: estou devolvendo o dinheiro, mamãe, porque eu vi que não é a senhora que deve para mim. Sou eu que devo tudo para a senhora. E ainda que eu passe o resto da minha vida indo na padaria, comprando pão e leite, levando o lixo para fora, varrendo a casa, limpando o quintal, ainda que eu passe o resto da minha vida ajudando a senhora a lavar louça, a limpar a casa, ainda assim eu não pagarei tudo que a senhora me deu. E a partir de hoje, mamãe, eu vou fazer tudo com a maior boa vontade e a senhora me pague a mesma coisa que eu estou te devendo. Nada. Aí a mãe viu que o filho tinha aprendido a grande lição da vida, que as coisas devem ser feitas sem esperar nada em troca. Veja o que disse o Senhor Jesus: fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Jesus Cristo está dizendo que você deve fazer o bem, inclusive para os seus inimigos, até para as pessoas que não merecem, e emprestar ou dar sem esperar nada em troca. E Jesus afirmou: será grande o teu galardão no céu. Aí você vai ser filho do Altíssimo, porque Deus, o nosso Pai, disse Jesus, ele é benigno até para com os ingratos e maus. Já pensou se Deus fosse cobrar pelo ar que você está respirando agora? Pode ser que um dia a humanidade queira cobrar pelo ar, sabia? Já existe um tratado mundial em que as nações irão pagar uma taxa para a ONU, naquele tratado de Quioto, justamente para recompensar ou para pagar o uso do ar. As nações terão que fazer esse pagamento. Deus deu a água de graça para a gente, o homem dá um jeito de cobrar, mas o nosso Pai Celestial faz tudo de bom e do melhor para cada um de nós, e até para os ingratos e maus, e ele não faz isso para receber algo em troca. Jesus disse: se vocês são filhos do Altíssimo, também devem fazer o melhor sem esperar nada em troca. Um dia, Jesus foi convidado para um banquete na casa de um homem rico e só estava ali a nata da cidade, só a elite. E Jesus Cristo olhou para o dono daquele banquete, olhou para aquele que o tinha convidado e disse assim: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Por isso, meu amado, minha amada, faça o bem, até sem olhar a quem. Dê, empreste, atenda a pessoa, mesmo que você não a conheça. Faça o melhor por ela, sem nada esperar em troca, e você receberá o galardão daquele que vê todas as coisas em secreto. E o Pai Celestial, que te vê em secreto, com certeza dirá: este é meu filho amado, esta é minha filha amada. E além dele fazer esta declaração, que você está agindo como ele, fazendo o melhor, sem esperar nenhuma recompensa de ninguém, ele mesmo te recompensará.